3305, a senha identificação, desde mantém a nível de voo 050 via chegada Mari. Altímetro no 014. Retificou 050 no 014 via chegada Mari, na 3305. Uma possibilidade de vamos de alguma forma lá para frente, estável, terra, 3306. Na 3305, inicialmente mantém perfil de chegada e aguarde. Retificou 3305. Corona 973, chame centro Recife, 251, alterna 128, décima 8. Recife 251, 28, 973, boa noite. Boa noite, está pronto, posso esperar, curta. Após a passagem do ATR da Azul, agora curtíssima, pista no zero, autorizado a linha manter pista no zero, então 3858. Curtíssimo, após o pouso do ATR da Azul, está autorizado a linha manter no zero. Sim, está até o 0600 na ponte, e ajustando no 014, na linha 3 na ponte. Visão 94 após o Bonf e voa para a Serra Vitor 367, para final Renato. Após o Bonf, Serra Vitor 367, para final Renato, 2194. Sete no solo aos 47, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121, décima 1. Sim, é solo 1211, a sua interseção. A 313, redução de velocidade 2509. Está reduzindo 2509, .58, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 30 graus com 0,5 na... Autorizado, pista no 94, desse montanha 2500 PES, enquanto passando o Serra Vitor 366, estabilizado na final de março. Serra Vitor 2500 PES, depois estará passando o Serra Vitor 366, voo 2194. 305, vou ir para o Serra Vitor 368, desse montanha 4000 PES. Serra Vitor 368, 4000 PES. Obrigado, boa noite. Controle, tá 3858, boa, passa 1100 na sua escuta. Tá 3858, contato radar, suba via saída Momo, nível 370. Bom dia, Momo, hotel 370. Canem 6310, chame centro Recife, na 2685, alterna 12545. 2685, 2545, boa noite. Minha 313, autorizado 4000 pés. 4000 pés, você é minha 313. Atenção, chanel 6313, nível 050. Corrigindo 050, pro chanel 6313. 3305, vou ir para o serviço 366, desço e mantenha 25010. Aguarde autorização para assinar a entrada. Batido 366, 2500, aguardando o companheiro 3305. 6313, autorizado 4000 pés. 4000 pés, 6313, 0-4. 0-4. Passando Serra Vitor 366, gol 2994. Gol 2994, chame torre 198, decimal 95. 198, 95. 3305, autorizado, sinal do procedimento da RENAVE. Reporte passando Serra Vitor 366, estabilizado. Reporte 366, estabilizado, procedimento da 3305. Passando Serra Vitor 372, trabalho travado, poderes de pouso, gol 2194. Passará no 372. Meia 313, redução de velocidade para 2009. Reduzindo 2009. Meia 313. Serra Vitor 372, estabilizado, baixo, travado, gol 2194. Gol 2194, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus com 0,5 nós. Autorizado, pouso, gol 2194. Chame Centro Recife, 12685, Alderno, 12545. Já chamada 3258, obrigado. Chame a 313, desse mantenha 4 mil pés. O presente foi para o Serra Vitor 368, autorizado sinal RNAVE, forma estabilizada. Sim, leva direto Serra Vitor 368, descendo para 4 mil pés com 0014. Autorizado a RNAVE da 10, reportará estabilizado. O Xenero 6313. 93305, torre 1 no 8 decimal 95. 2953305. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, informação uniforme. O 2782 aciona a identificação, desça e mantém nível de voo 060, quando no ideal de descida, altímetro no 0 no quadro. Voe para o servidor 368, o azul 2782. Identificou, quando no ideal 060 na prova do 368, 2782. 6313, voe para o servidor 366, desça e mantenha 250010, informe estabilizado no final. Vai mais direto, você avisa 366, desce para 2.500 metros, patalha estabilizada, né? 6313. 6313, tráfego precede um Airbus 320, agora 1 milha do servidor 372 com 180 de ground reduzido. Trato pela informação, Xenero 6313. Fortune 98, Escoque Identification, Clear Level 050, altimetre site em 1014, after Pablo, reply heading to Revitor 366. Decisão estabilizada. Pula estante 3305, tráfego ajustado, Kenegal no 014, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, com meia dúzia de nós, estante 3305. Teve pouso na 10, estante 3305. 366, clear level 050. Deve ser 366, azul posicionar em 366. Estabilizada a RINAVE, gerenciação no zero, com pista vista, Xenero 6313. 6313, agora transferência de comunicação. Valeu. 6313, passou o serviço 3. Torre 198, decimal 95. Torre 198, decimal 95, está daqui a pouco, 6313. Solo 02, livre a pista à direita, chama solo 121 na décima 1. 3211, até a saída restrita. Na 63 na escuta, Torre Salvador. Muito boa noite, senhor. Está passando agora o Serra Victor 372. Reportará a baixada checada. Fecha, né, 6313. Tráfego já avistado, autorizado por uso. Pistona 0, vento no 30 graus, 059. Certifique-se que o trem está baixado e travado. Baixou e checou. Livre pouso 10, com 0014. Do Ocean Air 6313. Altímetro 1014. 782 se mantenha no máximo 220 nós de velocidade indicada no destino. 220 272. Port 298, clear 2,500 feet, altimeter 1014, clear the final RMAX procedure, runway 10, report passing to heavy goal 366. M3, 1-3, solo 0-6-12, livre a pista à direita, chama solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, chanel 6-3-1-3. Dois 782, traço que precede, 2 horas, 10 milhas, mesmo rumo, 070, em descida, um Embraer 190 da companhia. Tem um traço de esquerda, tipo visual, 2782. 782 autorizado, final RNAV, reporte para transferidor 368 estabilizado. Porta Arábia, Servita 368, o azul 272. Do 4298, Salvador Tower 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4298, British. Salvador Tower, good evening, Azul 4298, final approach, 8 miles. Azul 4298, I'm going to continue approach and report the landing at Tower Locket and the KN8105. Roger, continuing approach, awaiting clearance to land for 298. Azul 2782, Sierra Vista 368, estabilizado, visual com campo, contrário à frente. Ativo Azul 2782, chame torre, 118, decimal 95. 295, 2782. runway, 4 miles to the runway. 4298, traffic size, clear to land, 1910, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 1024298. Salvador, boa noite, Azul 2782, passando o Serra Bita 366, visual com o campo. Acho Guaranave? Azul 2782, número 2, na aproximação, visual. Afirmo, número 2, continua a aproximação, assim que tiver pista livre, será autorizado o pouso. O vento manda 0 graus, 0 vento de nós, e o ajuste altímetro 1014. Guardando a pista livre 2782. Azul 4298, on the 1-16, leave by your right, and Kyle Grouse, 121, the small one. Good evening. Azul 2782, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 062 de nós. Livre pouso, faixa travada, azul 2782. Azul 2782, no solo aos 20, livre a pista à direita, chama solo, 121, décimo 1. Livre à direita, 121, 1. Bruno 246, sem identificação, desse mantém nível de voo 050, mantém a broa de Alagoinhas, em Alagoinhas, intercepta via chegada bom. 050, broa de Alagoinhas, chegada bom, intercepta bom. 245. Canceladas de restrições de velocidade na chegada. Ok, sem restrições de velocidade, 4235. Agora 146, redução de velocidade 250 nós. 235, vou para o serviço 367, destino tenha 25003, autorizado sinal RNAVE, reposto para o serviço 366, por favor. Passarei 366, autorizado aí. Salvador, boa noite, NL 6224, informação Uniform. 6224, FN identificação, desse mantém nível 060, voe ITAP e após ITAP, Terra Vita 366. 060, voe ITAP e após ITAP, Terra Vita 366, NL 6224. Se mantenha 4.000 pés, aguarde autorização para assinar a RNAV. Após bom, se voa para o CRT 3.000 pés. 4.000, nessa 4.000, aguarde dando sinal de direção para o sinal da RNAV da Zero. Estamos com o CRT 367. Após bom, se serve para o 367 e após o 367, se serve para o 366. Ok, então, após bom, se voa a RNAV pelo 367. M-A-2-2-4, cancelado as restrições de velocidade na chegada. Gente, cancelado as restrições de velocidade no M-A-2-2-4. Cancelo alfa, prossiga. Lua Sandulo Alfa está em espaço aéreo Golf, tem frequência livre para auto-coordenação e com uma ação de voo e alerta em 1260 ou 12685. Caso não consiga contato com o centro Recife, retorne a frequência do controle a 60 milhas Salvador. Estabilizado azul 4235. Estabilizado 235, torre 1, no oeste, decimal 95. 1895. 246, decimal tem 2500, pés, informe passando para o Vitor 366 estabilizado. 2500, reporte passando 366 estabilizado, 246. Passa azul alto, está agora afastado de Salvador, 89 milhas sudoeste, retorna a frequência do controle a 60 milhas. Boa noite, ao Rio 5972. Rio 5972, o senhor identificação, desse mantenha nível 070 via chegada bom. Via bom, 0700, Rio 5974, o senhor identificação, desse mantenha nível 080, autorizado via chegada bom. M6224, vou ir para o Serra Vitor 366, desse mantenha 4 mil pés, aguarde autorização para final de nave. Gente, boa, Serra Vitor 366, confirme a altitude? 4 mil pés. 4 mil pés, obrigado, 6224. Passando Serra Vitor 366, estabilizado, igual 1246. 1246, torre 1-8-395. 395, obrigado. M6224, autorizado final RNAV, desse mantém a 2500 PS. Informe passando Serra Vitor 366, altímetro 1014. 1014, 2500, repórter estabilizado, 6224. Jogou 2175, ponto de espera no 0, pronto. Sétimo 2175, vai manter a posição e aguardar. Mantém posição, gol 2175. Oi, Salvador, muito boa noite. Bom, 246, 2 milhas e meia do 372, estabilizado a RNAV da 10, Campos Vista. Gente, continua a aproximação, gol 1246, guarda pista livre, ajuste no 094, vento no 30 graus, 059. Aguarda, pista livre, vem 14, 1246. Azul, 4235, solo aos 40, livre a pista direita, chama solo, 121, décima 1. 121, 4235. Zulu 246, tráfego avistado, 3012, pista no 0, ventona 30 graus, 059. E pouso 10 pro Gol 246. Patango Oscar Zulu Alfa, mantenha nível de voo 090, voo inaugura de mar e mar intercepta via chegada, altímetro na terminal no 094. Zulu Alfa, contato radar 75 milhas sudoeste de Salvador. Bono 888, oceano identificação, desse mantenha nível 060, autorizado via chegada Bom Fim. Presente, desce para o 060 via Bom Fim, gol 192. E 5972, tem condições de efetuar o procedimento aeronave? Negativo, solicita voo ao 366 e após o Cifra, previsão intervida da 190. NDB, ciente. O Rio 5972 mantém o perfil de chegada, aguardando autorização para final NDB Zulu, pista no zero. Manter o perfil cruzando uma centena, agora para 4.000. Ativo, aguarde autorização para final NDB. Aguardando. 5974 tem condições de efetuar o procedimento da aeronave? Ciente, Rio se mantém a nível 050 via chegada, aguarde autorização para final NDB Zulu. Solo 43, lisa pista à direita, chama Solo 121, décima 1. 21, obrigado, Valente. M6224, velocidade indicada? 240, 6224. E 5972, redução de velocidade 2009. Reduzindo 2009, 5972, 2009.